Deixar minha mãezinha, que há tempos eu não vi. Hoje está tão velhinha, mas não mudou para mim. Como é bom voltar outra vez aqui. Ora, então muito bom dia. Ora, então hoje são 19 de novembro de 2019. Espero que vocês estejam todos bem, que tivessem passado um bom fim de semana. Ora, então vocês estão mais uma vez aqui na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2, com mais uma emissão A Música é Vossa. Então, e vocês estão na presença de Lourenço das 9 até ao meio-dia. E então espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, é o que eu desejo, e com muita saúde. E então, para quem trabalha, muita coragem, está um bocadinho fresco, mas está bom, não está a chover. E espero que todos tenham muita boa coragem, sobretudo quem trabalha cá fora. Ora então, vou estar aqui com muita música portuguesa até ao meio-dia e vamos então continuar com a música. As mãos para cima e quero ouvir um grito. Hey! Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh, oh. É para as loirinhas que eu vou cantar. As morenas também querem dançar. Junta-te a nós e venha aprender, pois esta dança põe todo mundo a mexer. E dá um grito, hey! Mais uma vez, hey! Anda a dançar, estás no baile português. Vem as morenas, hey! E as loirinhas, hey! Estas miúdas só dançam agarradinhas. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Hey! Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Hey! de mão. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima e quero ouvir um grito. Oh, oh, oh, oh. Levanta as mãos para cima, bate na palma da mão. Está bem assim, para se agarrar, tão bem balançar e lutar sem mim. Mas se for moreno, hey! Tem que ser pequeno, oh! Que saiba dançar para me provocar e deixar-me assim. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Cadeira quando ela quiser. Gata linda, louca, vamos rebolar no chão. és só minha, de mansinho vais dizendo que és minha gatinha. Pum, pum, pum, sento o meu coração, minha gata linda, louca, vamos rebolar no chão. Pum, pum, pum, e dizes que és só minha, de mansinho vais dizendo que és minha gatinha. És a minha gatinha, eu sou louco por ti. Roças, danças toda a noite, roças, danças para mim. Sabes daquilo que eu gosto, não te consigo enganar. Fica aqui gata bonita, que eu quero te mimar. Pum, pum, pum, sento o meu coração, minha gata linda, louca, vamos rebolar no chão. Pum, pum, pum, e dizes que és só minha, de mansinho vais dizendo que és minha gatinha. Pum, pum, pum, sento o meu coração, minha gata linda, louca, vamos rebolar no chão. Pum, pum, pum, e dizes que és só minha, de mansinho vais dizendo que és minha gatinha. Vem pra ficar de uma vez. Eu te quero.

Depois no bem, bem juntinhos no escuro, vou levar-te ao céu, eu juro, não mereci.

quando estamos sós. Sem um amor, sem um carinho, os lenços brancos no ar são a voz que nos guia. Em maio, eu vou

meu coração pra poder amar. És aquela que me faz sorrir, és aquela que me faz brilhar, és aquela que me faz pedir teu coração pra poder amar. És aquela que me faz sorrir, és aquela que me faz brilhar, és aquela que me faz pedir teu coração pra poder amar. És aquela. Ora, são 11 horas e vamos entrar na nossa última hora do meu programa A Música é Vossa. Ora, então eu tenho aqui um disco pedido que é da parte de Fátima para José Queiroz, que diz ela que o ama muito e que tenha um bom dia. Ora, e para os animadores da rádio também, de minha parte, muito obrigado e desejo um bom dia. Ora, então vamos ouvir aqui uma canção, Gina Reis, Ora Roça Roça de Amor.

Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, tudo fácil vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, tudo fácil vai chegar. Que chegar, você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Agora sei o que é amar. Eu acredito no amor, sim. Só sei que já sofri demais, mas para mim não acabou, não. Tirei o peso dos meus ombros. Tá tudo claro como o sol. Só quero o seu amor de novo. Oh,

30 canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Som, som, som, som, pega no copo, bebe lá mais um. Som, som, som, som, pega no copo, vamos já cantar. Ora, 11 horas e 31 minutos. Espero que passem uma boa manhã. Então, agora vamos ouvir o Jorge Loureiro. Eu sonhei com um porco. Hã? Olha que ele sonhou com um porco. Devia estar a bem sonhar. Ou comeu muita carne dele. Então, vamos ouvir. Mesmo a dormir, há dias tive um sonho, mas que sonho, acontece-me cada uma mesmo a dormir. Mas que pesadelo tão medonho, quando me lembro até me dá vontade de rir. Mas que pesadelo tão medonho, quando me me lembro até me dá vontade de rir. Sonhei que era um porco belo, gordo, churro, chuchudo, era um primor. Sonhei que era um porco belo, gordo, churro, chuchudo, era um primor. Dormia e comia bom farelo, o meu patrão era um rico labrador. Dormia e comia bom farelo, o meu patrão era um rico labrador. Para mim o meu patrão era como um pai, gostava de ver cheia a minha pança. Para mim o meu patrão era como um pai, gostava de ver cheia a minha pança. Mas um dia, anda cá bicho, porque chegou a hora da matança. Mas um dia, anda cá bicho, porque chegou a hora da matança. Atar-me com uma corda eu arrancar, deitar-me sobre a mesa eu dei um grito. Atar-me com uma corda eu arrancar, deitar-me sobre a mesa eu dei um grito. Vem um com faca, outro com alguidar, e nessa altura acordei muito aflito. Vem um com faca, outro com alguidar, e nessa altura acordei muito aflito. Depois de acordar eu vi então agarrado a mim o taberneiro. Depois de acordar eu vi então agarrado a mim o taberneiro. Que com grande exclamação dizia: só te apanhei a dormir, meu caloteiro. Que com grande exclamação dizia: só te apanhei a dormir, meu caloteiro. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda negra, sedução. Fiquei logo a querer-lhe bem. Dancei uma vez com uma mulher.